coração, aqui estamos outra vez. No velho jogo de risos falsos, sem ninguém perceber. Dentro do meu peito existe tanta dor. Até quando suportar esse meu jeito de esconder mais uma vez quem realmente sou? Só Deus entende como eu sou. Vazia em meu ser, perdida dentro de mim, liberta-me pra sempre. Preciso de ajuda, não quero esconder quem eu sou, pois tu sou feliz, cansada dessa dança, vivendo uma mentira, sempre em evidência. O que foi que eu fiz na minha existência? Tu me amas mesmo assim, de algum jeito eu consigo ver. Quero ser